rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Pop Hits. Number 3. Pop Hits. Number 2. Number 1. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go up. As 5 melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I'm so glad you made time to see me. How how's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me, it's still burning in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. I'm not afraid to Or do you want to live against me? Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Target, todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Diz aí, como está a sua quarta-feira? Espero que sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Acompanhamos a edição da tarde do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. O primeiro lugar na tarde ficou para Kate Perry, Fire. Work. Número 2, Pink, Perfect. Na terceira colocação, Britney Spears, Hold It Against Me. Número 4, Taylor Swift, Back to December. E o quinto som mais votado na tarde foi Who's That Chick? Com Rihanna e David Guetta. E pra noite pode mudar tudo. Clique em www.targetw.com. Vote no seu som preferido quantas vezes quiser. E ainda aproveite pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E pra seguir a rede no Twitter, @TargetRádios. Agora tem Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. O pedido do Matheus Bertolini, ele que é de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Tudo bem por aí, Matheus? Grande abraço e o seu pedido rola agora aqui no Pop Hit. Detonautas, você me faz tão bem. Grande beijo e à noite nos encontramos na terceira edição do Dia do Pop Hits. Bye, bye, baby! Quando eu me perco é quando eu te encontro. Quando eu me solto, seus olhos me veem. Quando eu me iludo é quando eu te esqueço. Quando eu te tenho, eu me sinto tão bem. Você me fez sentir de novo que eu já não me importava mais. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. De silêncio, você conforta a minha dor com atenção. E quando eu durmo no seu colo, você me faz sentir de novo o que eu já não sentia mais. Você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Olá, você acompanhando a rede internacional Target Rádios. Aqui quem fala é o cantor Daniel. Eu estou aqui do outro lado do rádio para convidar você para participar desta grande promoção. Grande abraço! Agora você não precisa mais ter o cantor Daniel apenas do outro lado do rádio. Porque através do CD e DVD Raízes que a Target vai te dar de presente, você terá ele o tempo todo aí na sua casa. É a promoção do outro lado do rádio. A rede internacional Target Radios vai sortear 200 CDs, mais 100 CDs com DVD e ainda 10 CDs com DVD autografados pelo cantor Daniel. E para participar é bem fácil. Acesse o portal www.targetw.com, clique no link da promoção e se inscreva. Aí é só cruzar os dedinhos. Promoção Daniel, do outro lado do rádio. Só aqui na maior, melhor e mais ouvida rede de rádio. Do outro lado do rádio. Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.